chocolate, o que eu quero beber. emoções de ilusão. Mentiras sinceras me interessam. Difusora FM 96.9, o amor do Amazonas. Migalhas dormidas do teu pão. We'll be right back. dia insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito. E que a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. É, todo dia tem a hora da sessão coruja. Só entende quem namora. Agora vambora. Estamos, meu bem, por um tris, pro dia nascer feliz, pro dia nascer feliz, o mundo inteiro acordar e a gente dormir. Fazendo fita. É, todo dia tem a hora da sessão coruja. Só entende quem namora. Agora vambora. Estamos, meu bem, por um tris, pro dia nascer feliz, pro dia nascer feliz, Difusora FM 96.9, o amor do Amazonas. Yeah.

praia me bronzear. Me queimei, escureci. Mamãe bronqueou, nada de sol. Hoje só quero a luz do luar. Toma um banho de luz. Toma um banho de luz. De luz. De luz. Toma um banho de luz. Difusora FM 96.9, o amor do Amazonas. Difusora FM 96.9, o amor do Amazonas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Desejamos aos nossos ouvintes muita paz, saúde e muito sucesso. Difusora FM 96.9, o amor do Amazonas. Música. farol. Se alguém ligou, sem farol, sem farol. Se alguém ligou, minha senhora. Se alguém me amou, foi embora. Ele virou, sem farol, sem farol. Fusora FM 96.9. O amor do Amazonas.

swing do lado me leva. Com você eu vou. Que assim fico louco por você. Me leva, amor, meu bem querer. Me leva, que assim fico louco por você. Difusora FM 96.9. O amor do Amazonas. FM 96.9, o amor do Amazonas. Por isso eu digo, baby, você não me viu. Baby, você não me viu. todo dia sua companhia. Não queria pensar que o fim um dia chegaria. Eu passeava em teu corpo, eu decifrava teus sonhos lucidamente, vivia na nossa utopia. Yeah. Você me deixa sem graça, brinca com o coração e isso é ultrapassado. Pra noite toda nós fazendo fumaça, sempre fico mal quando o efeito da cachaça passa. Fala a verdade pra mim, eu quero o fim. Não é difícil aceitar o fim, por isso é o fim. Pra regar esse nosso jardim, quero o teu sim. Fica tudo bem. Estou aqui sem saber o que falar. Pra minha vida você está fora do radar. Longe de mim vai piorar. Yeah. Por isso eu digo, baby, você não viu. Baby, você não viu. Baby, você não viu. O que você perdeu, o que você perdeu. Baby, você não viu. Baby, você não viu. O que você perdeu, o que você perdeu. Eu, o que você perdeu. Difusora FM 96.9. Essa vida tão sofrida, terminar bem sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz da lua me instiga. Me diga você, me diga o que é que sara a tua ferida. Me diga você, me diga. Lua.